Sun 3217, passing level 130, direct to Leda, contact center at 125.10. Contact Brasilia 125.10, 3217. Very good, but before you contact Brasilia, you must contact receive center before. Receive center 125.10, Sun 3217. 3217. Mobilizando o localizador 3190. 3190, 2 milhas, 2 externos, completa LS, torre 118.95. 118.95, obrigado senhor, bom sábado. Igualmente também. Hotel Bravo India, Hotel Quebec, flight direct to Duna position, flight. Torre de Salvador, cordial, boa tarde, Sun 3190, passando o marcador externo, estabilizado no ILS, baixada travada. Sun 3190, boa tarde, tráfego avistado, livre pouso 10, vento 1.00 graus, 1.39. Ok, autorizado o pouso para o Sun 3190. Uma boa tarde igualmente, o Xenem 143, a sua identificação desce para 4.000 pés com 1.010, voa. Pelo, 6143. Guarda pelo, 6143. Ouviu a informação CRUS? Sim. 35241, 5491. Controle DS 2000 via AMAN, autorizado LF. Afirmativo 2000 via AMAN, autorizado 5491. Papapapa, Oscar Golf X-Ray, passa 1.60, Recife 126.0, boa viagem. Recife 1.260, obrigado, bom trabalho. Igualmente, bom voo. Controle, boa tarde, identifique, voo apelo, desce 5.000, altímetro 1.0, 1.0. Sun 3190, Sala 05, Liga 3, Sun Stalling 1.0, 190. 3190, Sun 3190, obrigado. Scott Kaident, Amman Arrival, descend, maintain level 50. Amman Arrival, descend to 50. Romeo Delta 3190, boa tarde, taxi via Alfa e Juliette para o portão 06. Alfa, Juliette, 0 Fono 2, centro da Sierra. Romeo 2, boa tarde, identifique chegada a Mari, desce para 4.000, 0 no 0. Mari para 4000 pés, 1010, voo 9010. O 1612 da Gol, voa Duna, positivo. Pula de Duna, voa 1612. Confirmo. Lima. Graça, até já, Romeu Lima. Zero, após SMAP, Lúvito e após, conforme a rota do plano. O nível 360, decolagem da 1-0 com curva direita. Perfil de saída da EL, Leda Bridge. Acionando o transponder 5047, controle aéreo 120 de sua 8. O Oscar Golf X-Ray é o controle. Tá correto, o Xané 6201, no chame pronto por pushback e acionamento na posição 04. Mail Delta 42, thank you. Voo no 755, chame Recife em 125.1, boa viagem, boa tarde. Recife em 251, obrigado, boa tarde, vai no 755. Trip 54, tá vindo localizador visual pro campo. K5 milhas 2, externo autorizado, aproximação final ILS, chama a torre em 118.U95. 1895, 5491, boa tarde. Hotel Bravo Índia, Hotel Quebec, clear 2000 feet. And cleared for the left approach of runway 10, direct to Duna, report established on localizing, Hotel Quebec. Good descent, 2,000 feet and island approach. 10, hotel, Confirm PLB1, Charlie Bravo Delta. O acionamento, táxi, decolagem para a torre, 1.8.95, foi ajuste no 0, 1.0, bom voo. Charlie Bravo Delta, boa tarde, chama para o táxi. Maintain 3,000 feet. 3,000 feet, Papa Romeo Delta 42. Gente, chame para descida, Quilo Lima, altímetro 1010, não há tráfego de conhecimento a reportar. Gol, o Oceanair 6143 é o controle, redução 220. Reduzir 220, 643. Gol no 601, livra 150 em descida, reduz a 220 mais. Tá, tráfego avistado, livre 190, vento 090 graus, 149. Teve pouso, ô, 549. Quilo Lima, na escuta? Na escuta, prossiga. Ok, embora distante do seu local de lançamento, uma aeronave ultra leve passando através da Praia do Forte, no litoral. Gol número 2, retoração esquerda para o A035, limite ao localizador. Esquerda 035, limite ao localizador, gol 612. Firmo. Desce para 4.000 com 1.010. 4.010. Chanel 6143, controle e vetoração para o sequenciamento. Voe para o 240 à direita, limitado pela magnética 120 de cima. 420, limite 120 de cima, 6143. Para o 240. 240 de cima. Basca Mike Uniforme, prossiga. 3 a 2, Basca Mike Uniforme, identifique e desça 050, chegada Mike Uniforme. 0050. Hotel Bravo, India Hotel Quebec. Complete a last final approach and can text now Salvador Tower at 118.95. 1895, Hotel Quebec. Papa Romeo Delta 42, descend 2000 feet, clear for LS approach, runway 10, report established and localized. Romeo Delta 42. Cleared for the ILS, could we do a circle to the right to get down? Alright, clear to the right, and report and localize. Papa Romeo Delta 42, we're going to circle to the right, we'll report on the localizer. Golo Mino 2, redução 200 nós, desça 3.000 com 1.010. Reduzido, descendo 3.000 com 1.010, Golo Mino 2. Oxane 6143, redução 200. Cabral, em Campo Aqui. 3.5491, no solo 23, chame solo em 1.219. 1.219, 5.4. Ataque 5491, Dexiv Alpha, Kilo para Bot 3. Então para 120. Está livre. Ciente, livre, Lima. Romeo Delta 42, observing on the radar that you are making a turn at that 360 by the right, is that correct? That's affirmative, Papa Romeo Delta 42. Alright, reporting on the localizer again. You are clear for the localizer. Is there any reason for this? Say, we were high. We are too high, too much speed. Alright, I understand that, too high. Thank you. Gol número 2, tráfego 12 horas, 1 milha, 2 mil pés. É um Gulfstream fazendo um 360 para reduzir a velocidade. Seguirá essa aeronave na aproximação final. Direito 270 de prova, 143. Seja 4.000, mantém 4.000? Afirmo, mantenha. Vai seguir esse Gulfstream, o 6143? Não, vai seguir o Bank 737, que vai seguir o Gulfstream. Vai, gente. 6120.8. Negativo, transponder 5053. Tá correto, chame plano para pushback e acionamento no posição 1-0. Gol no 6-2, controle, voo a Duna. Para Romeo Delta 42, you are on the radar vector, maintain heading 070 by the left. You were blocked. Papa Romeo Delta 42, turn left, heading 070. Left 070, Papa Romeo Delta 42. Gol no 6-2, desça 2.000, autorizado LS. Para 2.000, autorizado LS, gol no 6-2. 042, turning left ahead in 070. Left turn, 070, Papa Romeo about to 42. Hotel Bravo Inter, Hotel Quebec, on the ground at 2:06, on your right, contact to ground 121.9. Deixa 260, 601. Roger, clear taxi via Alpha, report before Juliet taxi. Alpha, report before Juliet taxi. Esquerda, 180, 6143. Salvador approach, good evening. Oscar, Oscar, Echo Juliet Alpha, formation Tango, maintaining level 170, over Pabuk. Roger, dead squawk ident, descend maintain level 060, Mari arrival. Mare arrival descending level 60, Echo Juliet Alpha. Papa Romeo, Charlie Bravo Delta, transfere. Right heading 190. 190, right turn, Papa Romeo Delta 5042. Leão 43, vai ultrapassar o curso. Desça para 3.000, mantenha proa. 3.000, mantenha proa, Leão 43. Boa noite, Cometa, quantas de alinhar em decolação parada? Boa noite, Cometa, vento 090 graus, 139, vive decolagem, 0. Boa noite, Cometa, o azul 4206, eu tenho um pré-autorizado no nível de voo 370, copia? Autorizado Recife, nível de voo 370, decola da 190 com curva à esquerda, a saída Pulga, transição Caju, via Upper Whisky 58. O controle APR 120.8 e o transponder 5056. Passa 206, acontecimento correto, estamos prontos para o pushback de treinamento. De manter escuta, 1601, desce 3000, altímetro 1010. 3000, 9090, 601. Mike Acutel, tu mantém a visão na escuta. Papai Uniforme Hotel Cotel, controle ratifica, não está autorizado a prosseguir pelo litoral. Ingresso corredor Interlagos, vai passar todo Interlagos até Paripe, após Vera Cruz. Está aguardando a grande parada de Interlagos. 1601, controle esquerda para o 190. Esquerda 190, 601. Controle, gol no 856. Noite 56 decolado, vigilância direto Puca, voo no 856. Ok, direto Puca, 856. Papa Romeo Delta 42 is established on the localizer inbound. Roger, clear for LS approach, can taxi tower at 118.95, Papa Romeo Delta 42. Clear for the approach over the tower at 118.95, Papa Romeo Delta 42. Finally! O Oxane 143 desce para 2.000, autorizado LS. 2.000, autorizado LS, 143. 1601, redução 170 nós. Boa no 70, 601. Boa noite, 56, felicita Aracaju, por favor. Ah, boa Puca, aguarde. Boa no Puca, 156. 1601, mantenha pro reporte localizador. 1601. Mantenha pro, reporte localizador, 601. Pelo Kilo Lima, desça visual, reporte passando 2000. Controle, o voo 1273, cruza 240, formação Sierra, e estamos descendo para 160. A gente desça 4000, chegada Bonfi, voe direto Bonfi, reporte interceptando a chegada. Ok, já estamos na proa de Bonfi, informaremos interceptando a chegada. Eu vou 1273. Oscar Mike Uniforme, vetoração para sequenciamento, voe pro 035, limitado lock, desça para 4000 pés com 1010. Oscar Mike Uniforme. Esquerda 035, desça para 4000 com 1010, Oscar Mike Uniforme. Para 4000 pés, Oscar Mike Uniforme. Estabilizou o localizador, vai de 3601. Gente, aguarde transferência livre, LS. Autorizado, LS, aguarda, 601. Xenem 143, torre 118-95, boa tarde. 18-95, bom trabalho. Obrigado. No 601, reporte full ILS. Guantanal, 601. 100, degrees 1000, runway 10. Clear to land, runway 10, Papa Romeo Delta 42. To Apon 4. É de Paripe, é a Cotel. Zero, sem aproximação, reporte baixado, travado, segundo para pouso na última zero. Poder confirmar um ajuste? Afirmo, ajuste 1010, hoje é 6142. 1010, 6143. Frequência livre. Mike Uniforme, desça para 2000 pés e reduza para 1809. DC, NAC, Juliette Alpha, reduce speed to 220 knots and descent flight level 050. 121 Papa Romeo Delta 42. 2609 Papa Romeo Delta 42. Como é que informa direita para 060 para interceptar o localizador? Direita 060. Eco Juliette Alpha, vectors for space in turn left in heading 015, the limit is the localized. Roger, left heading 015 and take for localizer on Eco Juliette Alpha. Eco Juliette Alpha, descend to 3000 feet, altimeter setting 1010. Terminal 23. 601, chame Torres, Salvador em 1 no 8.95. 1895, 601. Papa Romeo Delta 42. Approve the test, it's correct. Report on Quebec. Ok. Camargo Uniforme, chama Torres Salvador em 1, 18.95. 1895, viu? Nada, precisa ler 610, né, Uniforme, Papa Tango, Oscar Mike Uniforme. Papa Tango, Oscar Mike Uniforme, boa tarde, sua aproximação, segundo para pouso, ajuste no 090. Aqui em 2010, cruzaram aqui, não podia informar o vento? Afirmo, o vento 090 graus, 13 mais, o Oscar Mike Uniforme. Ok, Uniforme Zeta. Oceané 61 no 43, Solão 36, NP3, Sam Solo, 219. 219, boa. Possibilidade? Te aguarde, coordenação. Boa noite, 56. Juliet Alpha, descend to 2,000 feet and you are cleared ILS X-ray final, runway 10, report steps on the localizer. Sending out to 2,000 feet, clear ILS X-ray, call you on the localizer, good Juliet Alpha. Boa noite, 5 meio autorizado, Prodo Romeo Fox Trot 018. Meio autorizado, pushback, saneamento, chame pronto táxi. Cinco meio, agora sim, chama o centro Recife em 125.45, alterna 126.85. 125.285? 126.85. 2685, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, Tribu Papá Romeu Lima. Tribu Papá Romeu Lima, controle. Decolado de Brasília, terra em Jacuíndia, com destino em Boa de São Paulo, vai manter 510, agora proado ao farol da Barra. Sente Papa Romeu Lima, atento a ultraleve, a 11 horas, uma milha, mantendo 1.000 pés com o produto pés de Paris, o Papa Romeu Lima. Tá visual mesmo, o Papa Romeu Lima. Qual a simulação? Ah, yes, ma'am, ok. We're on Juliet, we're going to go Lima, Mike, we're going to go into the and we're going to report to Quebec, so we're able to cross the Torre, acho que a Mike Uniforme, possibilidade de pôr na 107? Pode ficar mais Uniforme? Possível, tem condições para pôr na 107. Se eu quiser cancelar o pão na vara? Afirmo, cancelando e antes da base da 107 pela direita. Pode ficar mais Uniforme, vamos cancelar os 38, faço uma base curva pela esquerda e reposto na final da 107. Uniforme. Tower, good evening, Oscar, Oscar Echo, Juliet Alpha, established localizer 10. Oscar, Oscar Echo, Juliet Alpha, continue approach, report in landing gear down and land to QNH 1010. Call you, QNH 1010, continue approach. Oscar, Mike, uniform, confirm, passe para a meta. Aerostar. Ciente, reposto na final do 90. Não vou não. Vou 1960, 39, livre direito, chame solo, e 1219. Direita 219, 601. Estou entendendo a minha 200. Lima, Papa Mike. Lima, Tivo, Lima, Papa Mike, da sua da rotatória, reportará no buraquinho. Reportará no interlado, Lima, Papa Mike. Salvo 601, Ana Leandro. O nome é 01, prossegue táxi via Alfa, reportando antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 601. Solo 3629. Prossiga, TAM 3629. 360, Congonhas. Autorizado, Congonhas, nível de voo 360. Decola da 190 com a curva direita na saída da El Leda Bridge, onde intercepta o Zulu 16. Após Belo Horizonte, após Trive, após conforme rota. O controle 120.8 e o transponder 5061. Provou 360 conforme para São Paulo. Decola 10, curva à direita da El Leda Bridge.